Pós Gol Lima Tenta, 3201. Pós Gol a Lima Tenta, 3201. Mesmo Mendoza, Gol na 87. Copia 3171. Tá 3171, Guarulhos aprovado, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, perfil de saída da Euleda, pós direto Bidev com curva direita. Transponder 5023, controle 1998. Autorizado nível 360 para Guarulhos, Peruísque. Decola da ATS com curva direita, compreendendo a Euleda, Bidev 5023, o transponde o controle de Salvador, 198, TAM 3171. Correto, chame pronto, TAM 3171. Chamaram para seguir pronto, 3171. Gol no 995, Solos 45, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, 1995. TAM 3201, vento calmo, livre decolagem no zero. Livre decolagem, TAM 3201. Decolar 246, controle 1198, bom voo. 198, bom dia. Salvador, TAM 3201, da Euleda. 01 no vigilância, subiu uma linha 360. Vigilância 360, TAM 3201. Não pode voar para o Adidael, controle. Prezado Dael 3201. Obrigado, Dael, TAM 3201. 397, desce mantenha 2000, reporte localizador. Ajuste 612. Desce 2000, reportará o localizador. Voo 987. Romeu, Mike Tango Juliette, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 612. Inicia a redução para 220 mais. Para 3.229, mais Tango Juliette. Salvador, confirma para o 1995, a posição 06. Afirmo. Certo. Papa Romeu, mais Tango Juliette, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite ao localizador. Romeu, Mike, Tango, Juliette, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 030, limite ao localizador. Esquerda, 030, limitado pelo localizador, Mike, Tango, Juliette, para 3.000. Gol 1715, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.012. Vetor para sequenciamento, por via direita, na proa 235. Proa 235, com gol 1715, hein? No 5, direita, proa 235, vê se mantém a 4.000, ajuste 1.012. Essa direita, voa no 235, na proa, descendo para 4.000, ajustado 1.012, voa no 7. Voa no 804, desse complete final ILS, torre 118.6. 2.6, obrigado. Sideral 9970, contato radar, vigilância, chegada a Mari, vê se mantém nível 050. Tá autorizado. Pouso no 0, gol no 80. Então, 9970. Gol no 897, autorizado, ILS, X-Ray, informe localizador. Formará localizador, no 897, no X-Ray. Romeu, Mike, Tango, Juliette, desse mantenha 2.000 para o localizador, curva direita na proa 0620. 2.000, direita 060 para o localizador, Mike, Tango, Juliette. Então, 3201, passou nível 140, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, então 3201. No 5, desse mantenha 3.000, ajuste 1.012. 3.000, ajustando 1.012, gol no 7 no 5. Zero, bom dia. Identifique, desce, mantenha 060. Identificou a linha para o 3-1-8-9-7. Torre 18-6-12. É, obrigado. Contralizador, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, aguarde transferência em redução para 1-7-0-9. Reduzindo, 1-9-0, Mike Tango Juliette. 1-7-1-5, esquerda agora para o 1-8-0. Esquerda 1-8-0, voo no 7-1-5. Positivo, 2000-1012 e esta para o intercepto. Está 2000, está no 1012, está para o intercepto localizador, voo no 7-1-5. Solo 55 direita, táxi via Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette, 05, no 804. 18-6-12. 18-6, mais que tango Juliette. Beleza. Bom. Vento 150 graus, 03 nós. Repouso na 10, gol 997. Corre, Salvador. Bom dia, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, continue a aproximação número 2 para pulso. Mike Tango Juliette, 3 milhas desse carro. De Duna, foi na flor de Duna em forma estabilizada. Flor de Duna em forma estabilizada, bom no 7. Controle, Salvador, muito bom. O C3507, transfere 1-6-0 e dá o destino até a Golf. Identifique 3507, 0-7-0. 0-7-0, dá 3507. Feedback acionamento no 07, o SA 3171. Livre e chamei, táxi, SA 3171. Bora. Salvador, bom dia, o MK-7722, informação 2. Dá meu solo em 1219, por gentileza. Salvador, bom dia, o MK-7722, com informação 1. Bom dia, o MK-7722, mas a gente fica guardando em pó. Estabilizado. Reduzindo para aproximações, formulário estabilizado, voo no 7-1-5. Sideral 9970 para 2000, livre LS, forma estabilizada. 2000, chame estabilizado. No 897, no solo 57, livre direita, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, decimal 9, livre na direita, voo no 897. Torre 18-6-12. 18-6, vou no 7. Pouso na 10. O vento agora é de 1-5-0 graus com 2-9. Machado travado, Mike Tango Juliette. Salvador, vou no 7-5, estabilizado. Gol no 7-5 ao número 2, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Pouso 2, aguarda a autorização para pouso, gol no 7-5. Alfa 897, levanta na sua escuta. Ativa via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, voo 1897. Confirma chuva sobre o campo? Negativo, só pista molhada. Bem, obrigado. A chuva está mais ou menos a uma milha da cabeceira, tá? Depois na cabeceira em si mesmo não está chovendo, ok? Obrigado, Mike Tango Juliette. No solo 59, livra direito no 2199. 2199, Mike Tango Juliette. Obrigado, Peixoto. Ei, bom foro. Total 10 para 2.012. 2.012 total. DLS, informe estabilizado total 9990. Tocar para autorizar DLS, informe estabilizado total 9990. Solo Salvador, bom dia, o 3890. Está ao céu, autorização. Guarda a cópia, recepção 3890. Salvador, bom dia. É o Mike Tango Juliette? Mike Tango Juliette, Alfa Kilo, Pátio 3, bom dia. Alfa Kilo 3, Mike Tango Juliette. 9970 da Sideral. Continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. Para 3171? Para o táxi 1219, por gentileza. Web 5712, Brasília aprovado, nível 320, via peso Luno 7. Decola da pista no 0, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5035, controle 1198. Obrigado, Brasília, diz 320, Campos, o volume 7, level down no 0, sentido agora, curva direita, 035, transponder, 198, controle, 7722, portão 5. 5722, correto, estamos prontos. Marinho. Solo, solo da bandeira, o Campos, 1971, para o táxi, 219, aborto, 350, alterno galeão, o Campos, 1971. Emissão, Pel, Beta, 3171. 219, 219. 3171 Ciente, Juliette Alfa, ponto espera 2186, ajuste no 0112, agora bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 2186, eu tô ajustando no 0112. Prova, pista, voo no 715. 715 Alfa, Índia, correção Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, por favor. Federal 9970, cheque 30, livre pouso na 10 e venta calmo. Tem checado livre 8890, pronto para cópia. Aprovado a Recife, nível de voo 330 via Upper East 58, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira mira. A próxima esquerda, perfil de subida é Puca, Jamo, Transição, Caju, controle em 199, decimal 8, torre 18,6, acione o código 5037. Portão 8, chame pronto, pushback, é acionamento, então, 3880. Solo, Sideral 9970, nível 1. 9970, Sideral, táxi autorizado à direita via Alfa, esquerda, Kilo, Pat 3. 35 no 7, manter a proa limitada pelo localizador. Está autorizado a descer para 2000 pés em redução. Ok, mantendo a proa, descendo para 2000, tá 3597, limitado pelo localizador. Faz o teste para copo, por gentileza. Onde está a certo, bom, certo? Próxima, a segunda, para o portão 2, autorizado, ingresso. Próxima, a segunda, portão 2, bom, certo? Estabilizando o localizador. Então é agora 18,62. 18,62, obrigado. 10,70, calma. A linha decola 10,371. Salvador, muito bom dia. Total 99,10. 99,10, muito bom dia. Reporta marcador externo baixado e travado. Reportaremos externo, total 99,10. Estacionamento pushback, portal 3, alinhado 5722. 5722, estacionará um 37 voo à sua direita no 2, a porta livre. Após o voo, portal 2, 57, 2, 7, 5 no 7, esquerda agora para 140 em forma estabilizada. 140 vai passar estabilizado, tá 3, 5 no 7. Agora só está para copiar, nós checamos com o centro Recife, mesmo não possui seu plano de voo. Estamos averiguando aqui com o plano de voo Recife e com a nossa sala S, tá? Ah, sala S civil aqui, só está de um aqui. Decolou 08-119-8, controle. Obrigado, bom dia, 19-8, até a próxima. Até. Total 9990, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso para o total 9990. Daiel 371, Daiel 360. Daiel 360, ciente. 171. Estabilizado, 3, 3, 4, 7. Torre 1862. Commander, setting up. Heroic. Controle 1171, atrapalha a voabilidade, autorizado o Leda, pode valer, doutor 1171. Afirmo, Leda ajuda. Controle Salvador Bolívia, doutor 1153, bom dia, identifique, desce, mantém 4000 na bomba. Isto, Total 9910, no solo 11, livra direito, ano 21, decimal 9. Ah, livra direito, 219, 2 com 1, 42, 4 horas 15 com 20. 2 com 15, 4 e 15, direito, ataque autorizado via Índia, ao ingressar na alfa, transfira todos, 86, altíssimo 0, 12, bom voo, 5722 web. Direito em alfa, quantidade 0, 82, boa, 77. 18,6 e o altinho 1012. 18,6, obrigado. São Salvador, muito bom dia, total 9910. Bom dia, total 9910, táxi em frente, próxima à esquerda, via aquilo para o pátio 3, atentando ao sinalizador. Via aquilo para o pátio 3, atento, total 9910. Na linha só estativo de empresa, mesmo ainda não possui seu plano de voo, nós checamos com a sala ES para tentar retransmitir o plano que está estativo, por gentileza. Cinco no sete, tem livre pouso na 10, venta calmo. Ah, calmo, tá? 3, 5 no sete, livre pouso, obrigado.